Quando eu mais precisava de você, me abandonou. Sabia que eu sofria, mas não tava nem aí pra mim. O tempo foi passando e eu sozinho sem você. Vamos dançar, vai! Bebia todo dia tentando te esquecer, mas não adiantava, tudo me lembrava você. E dança aí, dança aí! Meu coração triste, carente da solidão, ferido, machucado, sem rumo, sem direção. Você matou meu coração. Agora você chora implorando meu perdão, mas eu já te esqueci, ressuscitou meu coração. Ah, ladrão! É tarde demais, sai fora, não te quero mais, você matou. Meu coração, ei, ei, ei, você matou, e agora ele ressuscitou. Você matou, ei, meu coração, ei, você matou, você, e agora ele ressuscitou. Agora. Era um troca-troca de versos e poesias. Fui o seu menino engenho. Que mosqueiro! Sem esperar que acabaria um dia. Sem saber que acabaria a alegria dos dias. Daquele grande amor. Se saudade dá valor. Elo, se saudade. Um abraço. Mas não chorar. Não vou chorar. Vou dar a volta por cima. Tá chorando, né? Conquistar outra machina pra comigo na. Arrojando seu coração. Era um troca-troca de versos e poesias. Fui o seu menino ingênuo, sem esperar que acabaria um dia. Sem saber que acabaria a alegria dos dias. Tá aí com a gente lá do Bar dos Amigos. Meu amigo Yuri também tá aí. Alô, Pamela! Aquele abraço! Bora, Boutique! Mas não vou chorar. Não? Não vou chorar. Vou dar a volta por cima. Conquistar o... Meu amigo Wanderson! Tá ali com a gente, alô, Wanderson! Amigo William, também tá na área, William. Galera do Carandaúba, agora a Tayane, a Vitória, também tá aí. Pra comigo namorar. Pra comigo namorar. Eu só choro sem você. Rogerinho. O quarto. Ele gosta. Se liga. Bora, Renan, bora, Renan. Vai. A flor do jardim já murchou. Meu parceiro Léo tá aí com a gente, bora, Léo. Amor, eu vi. E aí, Luan? Bora, Luanzinho. Meu parceiro Pablo. O Arigó também tá aí, a Lisiane. Arigó. Que bom tempo vai apagar. Júnior Lima. Amar que você me fez foi me acostumado em nós assim. Por isso volta. Bora, povo, hi-fi! Você leva na mala meu coração e as lembranças dos momentos de paixão. Wendel! Lá do Aurá. Sou como um rio que sempre desaba no meu mar. Bora, pomba! Como um rio que sempre desaba no teu mar. Vai dançando, vai! Agora eu entrego em suas mãos e peço a Deus. É pombo! Que me devolva. Quem gosta dessa sequência é a Lucy Saudade. Agora, se você gosta. Quero o coração que chora. Bora, caranguejo. O meu corpo te procura e meu desejo quer voar. Parta os amigos, meu irmão, tá todo mundo aí. Vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá. Vou esquecer de tudo. E aí? É bem melhor que eu vá do que te ver chorar. Pra mim é um absurdo. Moleque, se a minha perna não tivesse bronqueada, eu já ia dançar. Vai. Bora, povo! Coisa linda, formosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária. E fazer amor. Bonita e charmosa, gatinha dengosa. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Bora, Fagner! Sua ardente, olha de serpente. Bora, Diziane! A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Ô, oh, Samara, ô, oh, Samara, ô, oh, Samara. Por quê? Porque você me trai. Nova. Porque você me trai. Ô, oh, Samara, ô, oh, Samara, ô, oh, Samara. Porque você me trai. Você me trai. Te faço refém, eu te prendo no meu coração. Ah, eu e a mãe do agora, povo. Um beijo ardente aquece a nossa paixão. Vai. Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão. Se amar é viver, vivo porque amo você. Bora, Fabrício! Falou. Nunca imaginei. Ele é Daiane. Se te amar tanto assim. As coisas mais belas da vida o tempo todo eu desfrutei com você. Daí então eu não pude mais te esquecer. Bora, meu parceiro Fagner. Meu anjo, vem ficar. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. É Lucy, te liga aí, ó. Fui a seta da tua longa estrada. Ai. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Ficou tão claro. Toda a produção aí do Nova Dimensão. Acabou o banho, acabou a festa. É desmontar o som e ir embora. Partiu Belém. E apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você. Será, povo? Foi tanta dor. O povo vai tomar banho na praia aí na manhã. Ninguém havia sido tão mal assim. Porra! Pra mim, pra mim. E tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Ele vai tomar banho de sanguínea rosa. E ama alguém na praia. Não vai sofrer. Daqui a pouquinho. Vai. Tanto te amei. Você não deu valor. Se a minha perna não tivesse bloqueada, pra esse alguém, eu já ia dançar. Você voltou. E o quê? Ele já lhe humilhou. Ele já te encarcou. Pra esse alguém, você voltou. Valeu, Pamela! Acredita. Alô, Yuri! Você vai me deixar. Por esse alguém que só te fez chorar. Ele já lhe humilhou. Ele já lhe trocou. E aí, Luan? Meu amigo Luan Raiol! Alguém. Tá ali com a gente? Você, DJ Adriano, Carolzinha. Não posso acreditar. Você vai me deixar por esse alguém que só te fez chorar. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Você gosta? Não se discute, hora essa. Uau! Eu fiz esta canção. Pra quem? Juliana. Juliana de Gaçada. Meu coração, amor, obedeceu. Pra tatuar no ego da minha alma. Minha alma. Minha paixão. Bora, Luanzinho! Luan Raiol tá aí com a gente. E a Juliana é uma mulher tão linda que não descobri a... Esse Luan é parceiro do Lucas. Não é de hoje, não é de ontem. Nega pura, já vim de muitos anos, já moleque. É fofosa essa menina. Bora, Luanzinho! A minha chama me jogar na cama. Ela é um vulcão em erupção. E eu apaixonado fico todo molhado. Louco, louco de tesão. Eu não quero mais amar, pra não sofrer de solidão. Dói demais meu coração, ai, ai, ai, ai. Quando o amor fica complexo, não consegue se entender. Próximo sábado, sabe o que fazer? Tem ressaca do carnaval aqui no Botequim. Todo dia, quase toda hora. Lucas Pressão, Adriano. Quero o que fazer? DJ Leandro. Falta de você. Próximo sábado, tem ressaca do carnaval aqui. De amor, no Botequim. Isso disse. E o bagulho vai doidar. Yeah, yeah, yeah. Arrebenta, arrebenta. Arrebenta com meu coração. Arrebenta, arrebenta, arrebenta com meu coração. Arrebenta, arrebenta, arrebenta com meu coração. Arrebenta com meu coração. Vai. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Ah, eu e a mãe do... O meu coração chorou. A do Renatinho logo. Cruz. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. E o quê? Mas louco e lindo romance. E aí, Larissa? Que já. E a Karen? Existe. Todo mundo aí. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. meu sentimento. Vai dançando, vai! DJ Thiago, toca essa canção. O Lucas Pressão tá no teu coração. O luxuoso Jackson. E agora? Eu quero te amar com a banda Vênus, só que em segredo. Ouviu Jackson tocar? Não tem pra ninguém teu corpo sem medo. E aí, Daiane? Eu quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém teu corpo sem medo. Eu e você, no amor sem fim. A noite inteira eu vou te amar. Renzinho Mixa! Renzinho Mixa na área! Já conquistou! O cara que joga o CD na internet, menino! Vem curtir barriga! Vamos gravando mais um hoje no Botequim! O amor sem fim! Essa semana já vai estar no WhatsApp nos grupos! Com você eu vou ficar! O CD ao vivo, só com essa sequência, ó! O amor sem fim! Com Barriere e Ramon! Eu quero te amar! Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim. Com Barriere e Ramon. Seus olhos tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar. É pra mexer com o coração da família de Mosqueiro. A noite vem caindo. Vi o teu rosto tão bonito. Rogerinho da Valor, né, Rogerinho? É hora de partir, adeus. Ele é a primeira semana. Eu não vou ficar sozinha. Eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe. Aí, Carol Mixer! Eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Meu parceiro Luan, só na mãe, né, Luan? Parceiro Luan, hoje, ele e o Pablo. Toda rapaziada curtindo aqui de montão, hein? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Ouvindo o som dos passarinhos, vou cantar pra você voltar. Congo! Esse Homem-Aranha, eu voltarei pra ficar contigo. Bom, pelo amor de Deus. Um abraço. Açaí. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Pra você eu vou voltar. Volte logo. Volte logo, meu amor. Voltarei. Volte logo, meu amor. Voltarei. E você se foi de mim. Lindo. Toma, garoto. E eu não acreditei que fosse pra valer. Meu parceiro Bacu, bora Bacu. Se hoje alguém me encontrar sorrindo. E a Carol lá da PA, lá na área, sou meu ladinho hoje, né? Eu choro. Bora, minha princesa. Yes. Brinquei de amor e você se entregou pra mim. Fez tudo de bom e eu não estava nem. Aí, Júnior Lima. Agora sou eu. Aqui. Sou eu. Agora. Quem chora por você. Agora sou eu. Sou eu. Volta, vem me ver. Eu te amo. CD de hoje, hein? Meu diário, o tempo não quer passar. Essa semana já tá na internet. O que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo bacante. Muito por você. Eu sei. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Fala Jorge Rosa, Mariano Hot Vibes, Negão, acabou o banho, é? Me iludi, amor, e estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Olha só, você quiser Uber, lembro de nós até em Salinas falar com o Jorge, viu? Não deixe nada pra depois. Marcante Botiquim, pra você curtir e recordar no CD ao vivo. Eu sei que nunca mais vou conseguir. Renatinho! Renatinho! Valeu! Você dançar, vai! Dói meu coração só de pensar que você pode me esquecer, que todo amor pode morrer. Oh, oh, ah, e não? Não faz sentido. Faz não! Patrão Pompilho. Aventuras começa em Mosqueiro. Bora curtir. Let me find out. Yeah. Nova dimensão. Explica-me por que razão não me miras na cara. Será que não queres que note que se encerrara? Tus ojos tan y falsos sentimientos por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho menos engañarme. Banda Amazonas. Banda Beijo Molhado. Beija filha, beija filha. Chega a pressão. Como é que é? Rogerinho, a curtição de DJ Toninho faz. Traz uma daí. Quem vai tocar? Porra. DJ Dino, no andar sonoro. DJ Dino, vai pra cima da galera tocar. Banda Beijo Molhado. Aqui com a gente, um abraço pra vocês aí com todo carinho. Bora! Tanto tempo procurei, senti um grande amor assim. Ah, eu e a mãe do. Procurava por alguém que me desse amor. Adriano. Sinto que você não quer, tem medo de se entregar. Aonde? Como eu quero você. Olha, olha. Só eu e tu aqui. Encontrar foi tudo que eu desejei. Agora me diz que não dá. Bora! Se liga! E a galera vai dançando, vai dançando. Vai. DJ Adriano Moscarense. Ei, Adriano, eu já te falei, moleque, dá moral pra quem te dá moral. Quem não der moral, manda sair fora, tá ligado? É bagulho do... Vem pra mim, quero... Pega a visão aí. O teu corpo coladinho em mim. Um abraço. O jeito louco de dançar, que fez me apaixonar. Pega a visão aí, moleque doido. Nos está... É o sucesso em todo o Pará. E o DJ? Cheirão. O Renatinho tá gravando tudo pra dançar. Ah. E eu? Quando eu te vi, me apaixonei. Me apaixonei. Eu fiquei louco pra te carcar. Naquela festa onde eu te encontrei, meu coração ficou a palpitar. Bora, Luan! Nunca imaginei que... Luanzinho! Me apaixonar assim. O Arigó, bora, Pablo! Vem pra mim, quero sentir. Tá escuro aí, mano, não dá pra ver muito bem. De mim, ouvindo o som do Luz Star, a estrela do Pará. Vai! Marcante, marcante, marcante! Bora, pombo hi-fi. Se liga. Amor, preciso ter você de novo. Não me deixe mais sofrer. Você é tudo que eu sonhei. É mais do que imaginei. Dou o mundo pra você. Fizemos mil loucuras de amor, mas pra você nada marcou. Me usou, me magoou. E ela fez o quê? Partiu meu coração. Passou no bloco do lanche na área. Você. Passou você, me loucou. Foi. Mas ainda te quero, volte logo, meu amor. As gatas que agitam a festa inteira é de apaixonar. E as Barbies? As Barbies, amor. É parceira Jussara na área. É Ludico. Dona rapaziada do Natal, hoje continua com a gente. O Sumas Marcanje. Vambora, detomar. Bora, Lucas! Opa! E eu te direi, com a força do meu coração. Olha só! Você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Pombo! Segura na batida, segura, Pombo! Pombo! Deixa eu abraçar com todo carinho aqui. Esse cara que eu tenho um carinho, respeito. Uma admiração muito grande. Meu amigo Billy! Tá ali com a gente, o cara que comanda o Moleque Society, o grupo de pagode que comanda a Bucólica, Ilha do Mosqueiro. Alô, Bini! Meu amigo Cássio também tá aí. Os caras aí do pagode que comanda a Bucólica. Alô, Bini! Um abraço a você, aos demais aí, meu amigo Dima Júnior. Não tá presente, mas tu sabe que ele é parceiro. Moleque Society! Alô, Bini! Libera! Libera! Libera! Bora, Cássio! Bora, meu parceiro Totti! É o Lucas! Pra cima, meu irmão! Quero te encontrar, saber aonde estás. Você é minha razão pra viver. Eu quero te amar. Bora dançar, vai! Te peço pra voltar. Marcante! Minha aranha de assado. Tudo que eu quero é te amar. Esse som me faz envolver e cantar ao som do príncipe negro amor. DJ Edilson, Ediel, sua toca. Nova dimensão, o som do sucesso. Príncipe negro, nova, nova dimensão 2. Dali no é nova dimensão. DJ Pombo, profissionalismo e a capacidade de fazer o melhor pra você. Quantas vezes eu te esperei, amor, sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão, preciso encontrar uma solução e me convencer de que agora estou só. Estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de ver parceira Carol Mix, que tá por aqui de boa. Abraço a você, Carol Mix. Uma linda canção, aquela que marcou. E o Nova Dimensão. Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque se... Pra cadê o certo? Como é que é? Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos, de você nada marcou. Tocando só as melhores. Alô, alô, meu amor, volta pra mim. Fala, mosqueiro! Te esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Pensou nenhum. Fala, caranguejo! E aceitar, merece um castigo. Eu que não preciso, espero que um dia não me ligue mais. Nesse tempo. A equipe do Bolos Amigos. Para outra pessoa. Fica o caranguejo no comando. Mas você que não me ama, só quer brincar comigo. Eu sei que não quero, não me procure mais. Esgotou a paciência, valeu a experiência. Você me deu motivos, não te quero mais. Descobri o som. Sábado é ressaca do carnaval. Aqui no Botequim, viu? O som das multidões. Com várias atrações. DJ Vai estar DJ Renatinho, Luiz, Adriano, Lucas, pressão demais. Oi. Esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Pensou nem um minuto, seria aceitar. Merece um castigo, eu que não preciso. Espero que um dia não me ligue mais. Nesse tempo todo, sei que eu posso achar outra pessoa. Acho que é do Lucas, hein? E mais, você que não... Cadê você, Lucas? Só quer brincar comigo. Eu sei que não te quero, não me procure mais. Escutou a paciência, valeu a experiência. Você me deu motivos, não te quero mais. Descobri o som, nova dimensão. É o som das multidões. DJ Gil e DJ Luiz. É o som que toca os nossos corações. Nova. O nova dimensão é quem